sexta-feira, é noite linda, é de lua cheia. A juntar os manos, fazer a correria, pegar todas as minas, fazer um esqueminha. Traz a breja, os come, o som, a noite vai ser boa, pura descontração. O ingresso é não ficar parado, pra dançar a noite inteira você está no lugar certo. Chega de estresse, é fim de semana, problemas pra trás eu vou ficar numa boa. Todo mundo à vontade, a festa vai até tarde, aqui não existe hora certa porque não tem maldade. Vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam C, digam S. Então vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem. Pra começar já chegou o Robertinho, dançando de James Brown com seu sapato fino. Lá vem ele, Marquinhos, Tião, Thiago, Rodrigão, o Minho, Cabeção. Nessa festa não vai faltar ninguém, ali está o Fô, Mano Brau e o Nenei. É por isso que eu digo, o clima vai ser bom, aqui é Ipiranga, Zona Sul, sangue bom. Quem quiser aqui pode chegar, aqui não tem maldade, só respeito e a paz. Sem blá blá blá, aqui pode ficar, a vida continua só pra quem sabe levar. Vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem. Antes da balada vou fazer o perfil. Star Black está lotado, está mil. Mas vou esperar, Lincoln ou coxa no ar. E quando a noite chegar, novo style vou lançar. Apresentação na casa de cultura, Chico Sainz e Rebarei. Desabitantes, química vocal, fala Vanderlei. Por aqui não falta, não, não, grupos de talento. Transtorno, sabotagem, manos de fé e mandamento. A história do Brasil está arquivada nesse bairro. Museu do Ipiranga totalmente didático. Desculpe pelo nosso, a tudo é bairrismo. Mas precisamos homenagear nossa área, nossos patrícios. É, tudo irmandade, não, não, não é besteira. Chega desenho chega animado, chega mais irmãos caveiras. Van Tui, Washington, Alex, Gaspar, Sete do Black. Pagode, rap, chapa quente, panela ferve. Alô Brasil, tormento, loucos de lamente. P3, a festa toda hora, dia ou mês. Não sendo da minha época o tal, viola de ouro. Chuchu, girino, quando ouvir ficarão loucos. Vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem. Fernando tá no som, chega quem quiser. Fogueira fazendo fumaça, conhece por conta do Bié. Quando trombamos, brothers de verdade, Rodney, Lúcio, Beto, Cotonete, Alicate. Haha, domingo estarei aí para batermos uma bola. Chame o fiapo, popô, mas vê se não demora. Espero que os moleques não, não estejam desandando. E aí, Vinélia, zero, palino, sapatinho, tô chegando. Com a palavra James, esse brother é do bem. Taroba, Dago, abre todos, Rastaman. Haha, Bambam, sangue no meu sangue, não poderia faltar você. Juninho, galera da São Marcos, APC 16. Fim de semana lá no D.I.D. Se pegar no corpo brisado, vou logo me dar um pega gostoso naquele pico de 7 conto. Christian e Kunta apanhando no quarto ao lado, ouço. Mas tudo bem, a fita foi grave, mas foi além. Babalu chegou trincando igual Superman. Se faltou citar nomes, não faltou consideração. Gordinho do Bristo, Carlinhos e Bertão. Vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem, porque o clima vai ser bom, então se ligue nesse som. Preste atenção nesse refrão, digam B, digam A, digam Z, digam S. Então vem.